Rádio Escuta 98,7 e www.radioescuta.uf.br. São 21 horas e 15 minutos e você está na radioescuta.uf.br, a rádio que ouve você, cultura ao pé do ouvido também, em 98,7. E agora há pouco nós falamos que ia rolar um especial aqui do festival Fora do Eixo Ponte Plural. É o que eu vou ler para vocês agora. Você não pode ficar de fora, você não pode perder o festival Fora do Eixo, que acontece entre os dias 12 e 16 de dezembro. Em sua terceira edição, o festival apresenta bandas de destaque da nova cena musical brasileira e vai acontecer em três cidades do estado: Niterói, Rio de Janeiro e Nova Friburgo. Em Niterói, o show será no dia 13 de dezembro na Praia de Caraí com as bandas Bolbol Cogumelo, Nayá, El Efecto e o Teatro Mágico. Já no dia 16 de dezembro, o Circo Voador vai dançar ao som de Mamonde, Tereza, João Brasil e a nova estrela da música paraense, Gabi Amarantos, quebrando tudo, fazendo o chão tremer. O Festival Fora do Eixo ainda tem edições no Estúdio RJ e em Nova Friburgo. O evento é realizado pelo Circuito Fora do Eixo e o coletivo Ponte Plural. Um abraço aí a toda a galera do Ponte Plural. Conheça toda a programação de shows acessando o site www.ponteplural.com.br. Repetindo, www.ponteplural.com.br. Então é isso aí, um bloco dedicado ao festival Fora do Eixo Ponte Plural, começando aí com Fábrica Melhor Que Eu. Talvez seja de fato algo assim tão inexato viver. Demorei pra entender. Sei lá, tava assim pensando devagar em como chegar. Herói para todas as galáxias. Radioescuta.uf.br. Ei, escuta! Rádio Escuta 98.7. Às vezes eu olho dentro dos seus olhos, começo a sorrir. Eu gosto das flores, não vou mais fugir. Puro sentimento é o único argumento na realidade. Os nossos desejos se encontram bem perto dos momentos bons de verdade. Mantenho a consciência e deixo meu barco seguir. O reggae me invade, abrindo os caminhos e faz enxergar que eu nunca vi sem a ajuda da ciência. Pois não preciso da ciência pra poder falar de amor. Canto contigo essa cantiga, seja onde for. Sinta a energia bailando no ar nesse momento. Se é puro o sentimento, deixa rolar. Deixa rolar, sinta a energia parando no ar nesse momento. Se é puro o sentimento, deixa rolar, deixa rolar. Mantenho a consciência. Deixo meu barco seguir. O reggae que invade, abrindo os caminhos e faz enxergar que eu nunca vi sem a ajuda da ciência. Pois não preciso da ciência pra poder falar de amor. Canto contigo. dentro, não minta. O que há por dentro, muita coisa linda. Vou pro paraíso, me esquivo dessa Babilônia das pilhas ruins. E continuo sentindo a poesia pairando no ar. É pura física, pura tática. Essa é a banda Naya. Então sinta, sinto reggae, sinta. Não se segue, não se segue, não minta. Noventa e oito vírgula sete, Rádio Escuta. Tem mais de 1 milhão nessa condução indo para a praia. Sundown, daddy, down, down, down. Os gringos vão de saia. Oh, oh, oh. Tem mais de 1 milhão nessa condução indo para a praia. Oh, oh, oh. Cheiro de sundown, daddy, down, down, down. Os gringos vão de saia. Oh, oh, oh. Pra te dizer que não dá, não. Não dá pra não ficar. Pra não querer não ficar, não. O sol alucina, quero uma menina e um copo d'água. Oh, oh, oh. Faz sinal pra van, me segura o tchan até de madrugada. Oh, oh, oh. O sol alucina. Sinal pra van e seguro o tchan até de madrugada. Oh, oh, oh. Faço de tudo pra te encontrar. Lacônico, retórico é o seu olhar. Não dá pra respirar pra te dizer que não dá. Noventa e oito vírgula sete. Rádio Escuta. De Niterói para o mundo. Yeah. sleep is thin. It's a dream, I scream, I mean, I like it's nasty. It's fun, it's a gun, it's love, it's sun, it's goddamn sexy. Rádio Escuta, comunicação e arte. Sou também maior. pena quando cai o pano e o pano cai. A porcentagem e o verso, rifa, tarife, refrão. Talento provado em papel, moeda, poesia metamorfoseada em cifra. Palhaço pena quando cai o pano e o pano cai. Meu museu em obras, obras em leilão. Atalhos, retalhos, sobras. A matemática da arte em papel de pão. Prosa presa, luz acesa, já se abre um sol em mim maior. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Eu sinto que sei que sou. Radioescuta.uf.br, mandando na lata. Vermelha, camisa preta, chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, só pra lhe enfeitiçar. E se tu for na aparelhagem, tu vai ver só, ela vai aprontar. Camisa preta, chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, só pra lhe enfeitiçar. E se tu for na aparelhagem, tu vai ver só. Eu vou samplear, eu vou te roubar. Eu vou samplear, eu vou te roubar. Eu vou te roubar. Eu vou samplear, eu vou te roubar. Tá, parararurau. Vermelha, camisa preta, chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, só pra lhe feitiçar. E se tu for na aparelhagem, tu vai ver só, ela vai aprontar. Chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, só pra me enfeitiçar. E se tu for aparelhagem, tu vai ver. Pa-pa-ra-pa-pararararural, eu vou samplear, eu vou te roubar. Eu vou samplear, eu vou te roubar. Eu vou samplear, eu vou te roubar. Eu vou te roubar. Vocês, já garanto pra vocês que vocês nunca viram isso aqui na Rádio Escuta. Gabi Amarantos com Shirley. Essa música é sensacional e pra mim tem um dos melhores refrões já lançados no Brasil esse ano. Tá? Eu vou samplear, eu vou te roubar. Eu acho que é a coisa mais incrível do mundo. E falar em Gabi Amarantos, eu me lembro uma vez que eu tava num festival de músicas novas, de novas tendências, lá na Zona Sul do Rio de Janeiro. Agora não me lembro muito bem o local. Várias bandas de rock, de música eletrônica, e entra essa Gabi Amarantos, tá? Aquela lindeza toda no palco, tocando uma música muito brega, e o pessoal com aquele ponto de interrogação na cabeça, o que é isso? O que está acontecendo? Não sei o quê. Ah, que troço ruim. Na segunda música, já estava todo mundo requebrando o esqueleto aí, fácil, e todo mundo se tornando grandes admiradores da Gabi Amarantos aí, com essa mistura de música brega e eletrônico, que é sensacional. Tivemos Teatro Mágico com Pena e João Brasil, e Love Fox com Love Banana. Tivemos também Tereza Sandal, música de trabalho, música nova de trabalho do Tereza, banda aqui de Niterói. Nayá, Sinta a Energia. Mamundi, grande revelação da música também, carioca, aí com Corre, Corre. E começamos lá com Fábrica Melhor Que Eu. Esse foi o bloco especial, Festival Fora do Eixo e Ponte Plural. Mais uma vez, grande abraço aí ao pessoal do Fora do Eixo e do Ponte Plural. Então eu vou dizer de novo o que acabou de acontecer aqui, tá? O Festival Fora do Eixo vai acontecer nos dias 12 e 16 de dezembro, tá? Que acontece entre os dias 12 e 16. Em sua terceira edição, o festival apresenta bandas de destaque da nova cena musical brasileira e vai acontecer em três cidades do estado: Niterói, Rio de Janeiro e Nova Friburgo. Em Niterói, o show será no dia 13 de dezembro, na Praia de Caraí, com aquele visual todo, tá? Você sentir a areia da praia aí, nesse calor vai ser ótimo. No dia 13, a partir das 18 horas, com as bandas Bolbou Cogumelo, Nayá, El Efecto e O Teatro Mágico. Já no dia 16 de dezembro, o Circo Voador vai tremer ao som de Mamundi, Tereza, João Brasil e, claro, Gabi Amarantos. O Festival Fora do Eixo ainda tem edições no Estúdio RJ e em Nova Friburgo. O evento é realizado pelo Circuito Fora do Eixo e o coletivo Ponte Plural. Conheça toda a programação de shows acessando o site www.ponteplural.com.br. Você não pode perder, tá beleza? Ciência e arte em toda parte. Rádio Escuta, a rádio que ouve você. Em 98,7 e também www.radioescuta.uf.br.